Sonoridades literárias. Terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo. Mal de te amar neste lugar de imperfeição, onde tudo nos quebra e emudece, onde tudo nos mente e nos separa. Que nenhuma estrela queime o teu perfil, que nenhum Deus se lembre do teu nome, que nem o vento passe onde tu passas. Para ti eu criarei um dia puro, livre como o vento e repetido, como florir das ondas ordenadas. Terror de te amar, Sofia Mello Brenner.